Também tenho o prazer, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, a quem desde já saúde, bem-vindos uma vez mais, de vez em quando vos surpreender. E quando digo de vez em quando, é que, se eu disser assim, bem, vamos hoje falar de fado, já não surpreende ninguém. Como sabem, é habitual aqui na Boa Nova sermos o mais ecléticos possíveis e que na divulgação dos projetos em português, que se fazem um pouco por todo o país, e ilhas também, sendo que são um país bastante continental e ilhas, temos prazer de ir de volta e meia ao fado. Mas hoje, enfim, quando eu dizia que vos vou surpreender, pelo menos àqueles que andam mais distraídos, porque quem anda a ouvir a Boa Nova sabe bem que andamos a falar esta semana do Saudade no Futuro, um projeto que junta gente de terra e idade, entre os 8 e os 17, que, quer a parte instrumental, quer a parte de vozes, vêm a ser compiladas aqui num disco que já está aí para venda e que se chama precisamente Saudade no Futuro. E claro, como bem sabem, temos sempre o prazer de falar com alguns dos autores e das bandas que vamos aqui destacando. E hoje não é exceção, sendo que temos um desses jovens da realidade, como disse há pouco, e começamos aqui pela Teresinha Landeiro. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Boa tarde. Ainda que seja à distância de telefone, mas já confidenciou que não conhece a cidade do Oliveira Hospital, embora conheça a zona da Serra da Estrela. Portanto, é com muito prazer que a recebemos aqui ao Oliveira Hospital. Obrigada. E é com muito prazer que andamos aqui na Boa Nova a falar deste magnífico projeto, Saudade do Futuro, que, uma vez mais, já aqui falámos que grande parte do que se passa hoje com o fado é que as novas vozes têm trazido novos públicos ao fado. Sim. Ora bem, vocês juntam o termo novas vozes a vozes novas. Exatamente. Ora bem, explique-nos aqui como é que isso vai granjear novos públicos para o fado. Nós temos um fado ainda que tradicional, mas algo fresco, porque somos miúdas, somos novas, e de certa forma irá puxar para o fado gente da nossa idade, por curiosidade, apenas porque têm a nossa idade, até os nossos familiares irão puxar outras pessoas. Ah, veio lá a minha prima ou a minha sobrinha, ou não sei o quê. Vai ser um bocado assim, no fundo, e até pessoas do fado que têm curiosidade em ver como é que os miúdos lidam com o fado e como é que vivem isto. Como é que surge a paixão, porque seguramente este trabalho também tem muito de paixão, como é que surge à Teresa Landeiro esta paixão e para vir aqui cantar este fado das horas perdidas? Primeiro, este fado é um fado muito importante para mim, porque fui eu que escrevi a letra. Exatamente, já lá iria. E então diz-me muito. A paixão pelo fado em si, pelo fado no geral, surge quando eu fiz 12 anos, há 4 anos atrás, quando cantei a primeira vez em público, e lembro-me muito bem desse dia, foi um dia muito importante, e desde aí tenho vindo a cantar em algumas casas de fado, não muitas porque a escola não o permite, porque nem sempre é possível, mas quando tenho um tempo livre e quando começo a sentir aquela saudadinha, lá vou eu e canto, e é das coisas que me dá mais prazer. Linda, agora que cheguei, já me mandaram cantar. Oh, e oh, ai, já me mandaram cantar. Sou criada a servir, não me posso demorar. Oh, e oh, ai, não me posso demorar. Bailarico, sua, não tem nada que saber. Ai, ai, oh, e oh, ai, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oh, e oh, ai, outro no chão a bater. Que eu atrás de ti não vou. Não me pede o coração amar a quem me deixou. Oh, e oh, ai, amar a quem me deixou. Bailarico, salão, não tem nada que saber. Ai, ai, oh, e oh, ai, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oh, e oh, ai, outro no chão a bater. Descreda, né? Tira a roupa da janela. Oh, e oh, ai, tira a roupa da janela. Que essa camisa sem dor, lembra-me a dona sem ela. Oh, e oh, ai, lembra-me a dona sem ela. Bailarico, salão, não tem nada que saber. Oh, e oh, ai, não tem nada que saber. É dar com o pé no ar, outro no chão. Outro no chão a bater. Oh, e oh, ai, outro no chão a bater. Oh, e oh, ai, outro no chão a bater. Como é que alguém de 16 anos, ou melhor, como disse há pouco, há 4 anos atrás, tanto com 12, se suscita a gostar do fado? Há uma envolvência familiar? Alguém na família que canta fado? Não. Ou que seja cantora? Não. Os meus avós eram dessa zona, eram da Beira Baixa, e sempre gostaram imenso de cantar, mas nunca foi por aí, porque eu não tinha ninguém na família que cantasse fado. Eu é que desde pequenina acho graça e cantava, mas nunca fado. E um dia mostraram-me um CD da Maria Teresa de Noronha, se não me engano, e eu comecei a ouvir e a cantar por cima e tal, e achei muita graça, e surgiu, pronto, este gosto. Thank you. estamos aqui a falar de um conjunto de rapazes e raparigas que não só têm a vertente do canto, como da interpretação da viola de portuguesa. Sim. E da viola de fado. No caso do Terzinho Landeiro, ainda tem aqui a vantagem de vir a escrever. Sente que o próprio facto de ter escrito, e de algum modo sem palavras suas, que lhe consegue dar, como direi, mais alma? Sim, eu acho que sim, acho que tem a ver porque nós escolhemos um poema e nós antes de o cantar temos de estudá-lo, ler com atenção, perceber a história do poema, compreender no fundo o que é que ele nos diz, não apenas o que diz nas linhas, mas também entender o que diz nas entrelinhas. E se eu escrevi, é naturalmente mais fácil compreender o que aquilo quer dizer e no fundo interpretá-lo, porque é mais direto, é muito mais simples para mim. Mas no meio disto tudo não teve a tentação de escrever em inglês e em vez de ouvir Maria Teresa Noronha, ouvir eventualmente a Beyoncé? Escrever em inglês, por acaso, não. É uma provocação, como percebe bem, provavelmente. Não, mas por acaso escrever em inglês, não nunca tive essa tendência nem cantar em inglês. Quer dizer, algumas coisas. Mas eu sempre ouvi todos os estilos de música. Ainda há bocado falava disso com os meus amigos e gosto de tudo, eu ouço um pouco de tudo. Claro que talvez ouça com mais regularidade, de fato, porque eu canto e tenho que ouvir para poder progredir, mas não deixo de parte de outros estilos de música. Se o tempo me fez cantar e se a cantar sou feliz, se o tempo me fez cantar e se a cantar sou feliz, a voz eu quero entregar a tudo o que o fado diz, a voz eu quero entregar, pois foi ela que assim quis. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Usando o charme bordado que de outros ombros herdei. Usando o charme bordado, por tradição cantarei. E se a guitarra quiser responder ao meu pedido, e se a guitarra quiser responder ao meu pedido, estarei onde ela estiver, só assim fará sentido. Estarei onde ela estiver, sem ela teria morrido. Se eu por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Se por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Ele próprio pede descanso naquilo que nunca cansou. Ele próprio pede descanso a quem nunca se cansou. O lançamento de um disco como este, eu já várias vezes aqui usei este, enfim, esta figura, para mim não é um passo em frente, é um subir de um degrau. Uhum. Ou seja, mais facilmente estaríamos à espera de um, enfim, de uns queijinhos frescos, como relembrando coisas, enfim, que já não são do seu tempo, provavelmente já ouviu falar. E aí, por exemplo, estávamos a repescar a música clássica, portanto não estaria nada de enfim, não está enviesado em relação ao que estamos aqui a falar, claro. Mas é de facto um passo acima. Ou seja, é, como disse muito bem há pouco, o granjear novos públicos para o fado. Até porque provavelmente pessoas da vossa idade vão se identificar, porque ainda hoje há a ideia de que o fado é, entre aspas, fatela. Sim. Como é que vocês, enquanto jovens, lidam com as observações que fazem os vossos colegas? Ah, por exemplo, eu acho que o facto, podem até nem gostar muito de fado, nem ser, pode até não ser um tipo de música que lhes diga algo, mas só pelo facto de nós cantarmos e eles nos conhecerem, serem nossos amigos, vão certamente pegar no CD, nem que seja só para ouvir o que nós fizemos. Já, não digo por gostarem da música ou o que seja, mas pelo facto de engraçarem, por sermos nós a cantar e por conhecerem a pessoa que canta, nem que seja por aí. O fado pode ser a minha canção, se a alma que o transporta me acolher, a ele entrego a voz. assim viver. A ele entrego a voz e o coração, que seja meu destino assim viver. Foi dele aquele afago que sentia depois de uma guitarra me chamar. Cantei porque cantar eu reparti. Cantar eu repartia o muito que o meu canto lhe quer dar. Vestia a cor que o fado me emprestava e o cheiro tinha o cheiro da idade. Num verso uma palavra que chorava apenas por não rimar com saudade. Num verso uma palavra que chorava apenas por não rimar com saudade. Eu sigo esta paixão que mesmo incerta palpita no meu peito quando canto. Se o fado for eterna descoberta, que seja então eterno. Boa Nova, um mundo de emoções. Editar um disco com, como disse há pouco, e bem, amigos, torna tudo mais fácil? Sim, torna porque há vontade, porque não há medo de falhar, porque somos todos miúdos e amigos, portanto, se falharmos não vamos ser gozados, não vamos desiludir ninguém, nem desapontar. E há entreajuda e companheirismo, porque é importante nestas idades sermos orientados não só pelas pessoas mais velhas, mas também pelos nossos amigos. É importante a opinião deles. Vamos miuçar aqui o termo falhar. O que seria para si falhar este projeto? Falhar neste projeto? Não sei, talvez. O facto de nos podermos esquecer da letra, de não conseguirmos encaixar uma letra numa determinada música, não nos enquadrarmos no conjunto de letras. Sim, mas isso acontece aos melhores, naturalmente. Claro, claro. Quero subir ao pico de uma serra e encontrar ali uma nascente, abrir os braços e abraçar a terra, a gritar bem alto que me sinto gente, abrir os braços e abraçar a terra, gritar bem alto que me sinto gente. Será que guardei doce lembrança na caixa que o futuro me vai dar? Que viverei meu sonho de criança ou outro que ainda tenho para sonhar? Que viverei meu sonho de criança ou outro que ainda tenho para sonhar? Cantando eu vou pedir à felicidade que deixe minha voz seguir seu fado. Feliz sei que o fará com mais vontade e assim irá cantar por todo lado. Feliz sei que o fará com mais vontade e assim irá cantar por todo lado. Se a serra me deixar sentir o vento no sopro de alegria e de emoção, eu levarei comigo esse momento sentido e bem colado ao coração. Eu levarei comigo esse momento sentido e bem colado ao coração. Mas não seja, este disco tem já a prerrogativa de ser o primeiro. Portanto, está a abrir portas para aquilo que se venha a seguir, não é? Exatamente. A Teresinha vê-se a cantar fado daqui a uns anos? Sim, eu não vou nunca deixar de cantar. Independentemente de ser carreira ou não. Porque porque é algo que me completa, porque canto fora de casa ou não, eu vou cantar sempre. Mas não tenho planos para o futuro, nem estou a pressionar nada. Claro, estamos a falar com uma pessoa com 16 anos. Exatamente. Tem a vida à sua frente e as portas estão abertas. E, agora, sendo certo que a edição deste disco vai-vos abrir outras portas. Sim. Passam a ter um cartão de visita para mostrar. Ah, esta sou eu, sou a Terezinha e já cantei aqui neste disco. Exatamente. Vamos passar a encarar isto. Enfim, o termo se calhar também colocado aqui, mas mais sério, portanto, já há um disco e as coisas, enfim, como disse há pouco, está num patamar superior. Claro. Que outro tipo de portas está à espera que se venham a abrir? Mais casas de fado, mais convites? Não. Sim, convites talvez, mas nunca na expectativa de termos trabalho ou de sermos conhecidos por A, B ou C. Eu acho que é mais para divulgar aquilo que nós fazemos enquanto miúdos. E para um dia mais tarde pegarmos o CD e pensarmos, ah, que giro, era assim que eu cantava, que giro, a minha amiga cantava assim. Pronto, mais uma recordação do que um elemento para abrir portas. E acho que não é bem o intuito deste CD, não é arranjar, entre aspas, trabalho ou dar-nos a conhecer dessa maneira. É mais um dar a conhecer na desportiva, no fundo. Sonhos por domar, onde guardo fantasias. Tenho sonhos por domar, onde guardo fantasias. Doce verde de encantar, salpicado de alegrias. Doce verde de encantar, salpicado de alegrias. Adormeço então sorrindo, embalando o coração. Adormeço então sorrindo, embalando o coração. Outras cores irão surgindo, e a sonhar num sonho em vão. Outras cores irão surgindo, e a sonhar num sonho em vão. Quando acordo com saudade do sonho que foi sonhado. Quando acordo com saudade do sonho que foi sonhado, penso até que foi maldade dele me terem acordado. Penso até que foi maldade dele me terem acordado. Quando uma estrela cadente me faz pedir um desejo. Quando uma estrela cadente me faz pedir um desejo. Sonho ali tão de repente, e a sonhar num sonho vejo. Sonho ali tão de repente, e a sonhar meu sonho vejo. Arco-íris sete cores, todas elas me tocando. Arco-íris sete cores, todas elas me tocando. Enchei meu sonho de flores, e a viver eu vou sonhando. Enchei meu sonho de flores, e a viver eu vou sonhando. Quando lhe disseram que o disco viria a chamar-se Saudade no Futuro, qual foi a ideia que fez? Eu acho que é mesmo o que o nome diz, é para um dia mais tarde termos saudade daquilo que fizemos. Saudade não no sentido de saudade, mas uma saudade reconfortante de vermos ali, vermos no futuro, podermos ver aquilo que fomos quando éramos mais novos. Se o fado canta a saudade, a saudade canta o fado. Se o fado canta a saudade, a saudade canta o fado. Saudosos, mas com vaidade, dos fadistas do passado. Saudosos, mas com vaidade, dos fadistas do passado. Dos fadistas do passado, de tudo que é tradição. Dos fadistas do passado, de tudo que é tradição. Poema desalmado, batendo no coração. Um poema desalmado. batendo no coração com as guitarras tonando, batendo no coração com as guitarras tonando, a voz que canta emoção no fado vivo cantando, a voz que canta emoção no fado vivo cantando, no fado vivo cantando a vida com alegria, no fado vivo cantando a vida com alegria, por ter asas vai voando, quer de noite, quer de dia, por ter asas vai voando, quer de noite, quer de dia, quer de noite, quer de dia, dá-nos o fado mais puro, quer de noite, quer de dia, dá-nos o fado mais puro, sente o mundo a nostalgia da saudade no futuro, sente o mundo a nostalgia da saudade no futuro. Sem prejuízo de ser, portanto, por acaso o tema até que fechou o álbum, com letra do Rui Rocha e com base num fado corrido, o Salão do Futuro parece perfeitamente um bom nome e, acima de tudo, suscita a curiosidade das pessoas. Sim. E a dizer qualidade também não estava nada mal, mas de facto a curiosidade das pessoas. E é um disco muito fresco, com vossas fotografias vossas. De algum modo, queria dizer que o vosso elemento está lá, ou seja, são jovens, estão no fado e não estão de todo descabidos aí. Não, eu acho que está super apropriado. Acho que não está... como é que eu ia dizer? Nem a pôr-nos num patamar muito elevado, nem a pôr-nos cá totalmente em baixo, como miudinhos. Nós já somos... Já temos alguma maturidade, sim, ainda que nos falte viver muita coisa, já temos alguma maturidade. Sim, e a conversa está até connosco, está a mostrar isso mesmo. Ah, muito obrigada. E penso que aquelas letras, umas raparigas mais novas, outras mais velhas, e as letras estão adequadas conforme a idade de cada uma de nós. Talvez a Beatriz, que é mais nova, cante letras mais frescas e mais para que retratem mais episódios vividos, histórias assim, mais ligeiras. E nós já podemos cantar assim uma letra, talvez, que fale assim de um namorico, ou uma coisa mais sentimental. A primavera surge nos meus olhos, tal como uma andorinha que regressa, e nascem mamecas brancos aos molhos, num bem me quer de olhar que alguém me peça, e nascem mamecas brancos aos molhos, num bem me quer de olhar que alguém me peça. O verão faz aquecer o meu sorriso, mais terno vai ficando a cada dia. O mar, o sol, o vento que preciso são bálsamos de cor e de alegria. O mar, o sol, o vento que preciso são bálsamos de cor e de alegria. Se o meu olhar sorrir cantos de outono, levado como as folhas pelo vento, quem sabe viajando ao abandono encontre outro olhar por um momento, quem sabe viajando ao abandono encontre outro olhar por um momento. Meus olhos não estão tristes no inverno, nem frios como as manhãs de céu incerto, mantém seu sorrir tão doce e terno, na esperança que ele seja descoberto. Mantém seu sorrir tão doce e terno, na esperança que já tenho a oportunidade de ouvir o disco todo e os seus colegas a cantar e isso tudo. A Teresinha, de algum modo, criou expectativas para este disco. Pensa nisso. Não, expectativas não. Não criei, porque nós sabíamos exatamente o que é que ia sair dali e o que é que ia acontecer com o CD. Não é uma coisa muito profissional, porque a intenção era transmitir como as coisas são realmente, como se fosse quase uma gravação feita ao vivo. Claro, com algum tratamento, mas sempre muito natural. E não era de todo o objetivo engrandecer o CD ou assim. Se a rosa me quer picar por trás espinhos com ela, saiba que pode encontrar outros espinhos como os dela. Se a rosa me quer picar, tem de ter muita cautela. Se o mal me quer, me quiser, lá cima, como ela diz, faça eu o que fizer. Eu serei sempre feliz. Se o mal me quer, me quiser, no seu mal já me refiro. Os colegas que vêm aqui participar neste disco, já os conheci, todos eles, de algum modo. Ou seja, não foi necessário conjugarem como pessoas, já se conheciam, portanto, tornou tudo mais fácil, seguramente, como há pouco falou. O que é que sentiu quando foi desafiada para este disco? Por Rui Rocha e por Rui Diogo, imagino. Foi ótimo, porque é sinal que gostam de me ouvir cantar e acreditam que eu posso fazer parte deste CD e que tenho potencial para isso. Mas, acima de tudo, eu acho que não é bem o valor que eu posso ter como parista, mas sim porque venho representar a geração mais nova. É mais com esse objetivo. A vida não é novela, pode até ser bem mais bela se vivida com prazer. Pode até ter episódios, mas não deverá ter ódios nem maldades por fazer. Namorados, casamentos, uns abraços, sentimentos, mil sorrisos no olhar. Deve ser levado a sério, pois a vida é um mistério que demora a desvendar. Eu quero viver, sempre aprender, pois só assim será bem mais fácil crescer. E se eu cantar, idade, porque assim não esquecerá. Vai custar dizer adeus a todos que sinto meus e no coração guardei. A tristeza e a alegria partilhadas dia a dia vão ganhar muito valor. O beijo de uma criança faz-nos renovar a esperança que a vida tem sempre amor. Eu quero viver, sempre aprender, pois só assim será bem mais fácil crescer. E se eu cantar, posso espantar um qualquer mal que a vida tenha para me dar. Eu quero viver, sempre aprender, pois só assim será bem mais fácil crescer. E se eu cantar, posso espantar um qualquer mal que a vida tenha para me dar. Naturalmente que, além da voz, isso há pouco aqui, há também a parte instrumental. Estes colegas já eram colegas que tinham interesse na viola de fado e que já conheciam os acordes do próprio fado, ou tiveram que pensar nisso agora para a questão não, do disco? Não. Eles já vinham todos do fado. Daí ter surgido a ideia, porque éramos todos do mesmo meio, no fundo. Andávamos todos no fado e achou-se interessante juntarmos todos. Não teve que se buscar ninguém fora, nem teve que se ensinar ninguém a tocar algo, porque era algo que já todos sabíamos fazer. E então junta-se o útil ao agradável. Thank you. Então, vou-lhe pedir um favor, que vamos apresentar então aqui os seus colegas. Na voz temos a Rita Prada, a Bárbara Santos, a Diana Vilarinho, a Beatriz Felício, que é a mais nova. Exatamente, e eu, a Terezinha Landeiro. Depois, músicos. Na viola de fado é o Pedro Saltão e o Bernardo Viana. E na guitarra portuguesa é o Miguel Gomes, o Pedro Dias e o Gaspar, que é o mais Varela. Gaspar Varela. Vem participar num tema só de No Mal Me Quer, que é outro tema que curiosamente tem também a sua letra. Exatamente. Eu colhi o mal me quer no jardim do meu amor. Eu colhi o mal me quer no jardim do meu amor. Não havia outro igual com aquela rubra cor. Não havia outro igual com aquela rubra cor. Já guardei o mal me quer naquele lugar tão meu. Já guardei o mal me quer naquele lugar tão meu. Mal me quer, oh bem me quer, apenas porque era teu. Mal me quer, oh bem me quer, apenas porque era teu. O tempo foi passando e o vento o amor levou. O tempo foi passando e o vento o amor levou. O canteiro foi desfolhando e tentei saber quem sou. O canteiro foi desfolhando e tentei saber quem sou. Aquele jardim agora não há flor que te faça lembrar de mim. Agora não há flor que te faça lembrar de mim. Como é que escolheu estas duas músicas para vir a participar neste disco? Assim, escolheu dentre várias e de algum modo a escrita é uma coisa fácil para si, ou fê-las especificamente para este disco? Não, eu já tinha, as duas outras já estavam escritas. A do Mal Me Quer há mais tempo e a outra é mais recente. Já as tinha posto as duas num fado, cada uma no seu, e achei interessante. Um no fado das horas, não é? Sim. E outro no fado de Carlos Maia. Exatamente. E achei interessante, já que tínhamos que gravar letras inéditas, achei por graça gravar uma letra que me dissesse algo. E ainda para mais escrita por mim, achei interessante gravá-la. Talvez o mar se revolte, talvez o sol já não volte, se o fado deixar de ser. Pode até fugir a luz, esconder-se numa rua e não voltar a aparecer. Pode até fugir a lua, esconder-se numa rua e não voltar a aparecer. O céu azul vai chorar por não ouvir mais cantar a voz castiça do fado. E eu tejo com saudade, não vai correr com vontade ficar assim triste e parado. E eu tejo com saudade, não vai correr com vontade ficar assim triste e parado. Só que há fado em toda a gente, e mesmo quem não sente não deixará esquecido. Pois ela é de todo um povo, que quer seja antigo ou mais novo, não vai estar só nem perdido, pois ele é de todo um povo. Quer seja antigo ou mais novo, não vai estar só nem perdido. O Tejo volta a sorrir, o sol no céu vai surgir e vem beijar as violas. Só mais tarde a lua vem e o fado virá também para entrar em todas elas. Só mais tarde a lua vem e o fado virá também para entrar em todas elas. Nós temos para todas as bandas que vêm aqui estrear-se, e convosco não vai ser exceção, uma fase de desafios. E eu vou-lhe fazer este. Imagine que vêm cantar aqui ao Oliveira do Hospital. E que no meio disto dizem assim: muito bem, vocês, no projeto Saudades no Futuro, Saudade do Futuro, poderão trazer convosco duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que, no caso da Terezinha, gostaria muito de escolher? Ai, que pergunta tão difícil. Imagino, mas acredito que as seguintes não são mais fáceis, pelo contrário. Ai, meu Deus, não sei mesmo. Havia tanta gente. A dificuldade tem muito a ver com a variedade de escolha, o que também é bom, naturalmente. Sim. Mas vamos lá, então fazer. Mas escolher dentro do fado ou fora? Como queiras, estou a pô-la completamente à vontade. Ai, que horror. Dentro do fado devia levar tanta gente. Ana Rita, quem nós levávamos? Muito bem, temos aí a Ana Rita Prada. Portanto, Ana Rita Prada está aqui. Exatamente. Está a ajudar também. Está a ajudar, está mais a pensar. Ai, não sei, que pergunta tão complicada. Talvez a Dona Celeste Rodrigues, que esteve a assistir ao nosso concerto no dia 16, uhum. E é uma pessoa muito importante no fado. Que tem sido as vozes mais convidadas recentemente, vêm cantar com vários autores. É verdade. E nessas notas doloridas e plangentes, talvez não saiba quem é que está a escutar. Talvez um búzio a soluçar notas dolentes. Ou talvez seja eu sozinha a soluçar. E podíamos levar qualquer uma das pessoas da geração nova para representar a geração nova. Uhum. Não sei dizer quem, mas qualquer uma das pessoas da geração nova do fado. Assim, a panóplia é enorme. Exatamente. E claro, e as pessoas que estão atentas aqui à Boa Nova também, porque temos um programa específico de fado, que é o Sentimento. Sim. Enfim, eles vão passando todos por lá, felizmente. Pronto. Então vamos agora ao segundo desafio. Ok, segundo desafio. E o segundo desafio é este: vem alguém da cena internacional. Sim. E que, chegando a Portugal, disse: ah, eu não preciso ter no meu concerto o pessoal da Saudade no Futuro. Sim. De onde gostaria muito que partisse o convite? De onde é que gostaríamos que viesse o convite? Uhum. Do estrangeiro, portanto. Do estrangeiro, alguém que venha tocar a Portugal e que gostaria muito de vos convidar, e vocês gostariam muito de participar no concerto dele, ou dela, ou da banda. Ai, deixa-me pensar. Uma pessoa do estrangeiro que nos convidasse para cantar. Talvez Ana Rita ajudando. Por exemplo, podemos ir assim, vá ao Brasil, que uhum. Só assim, vá quase como do nosso país. Exato. E podíamos escolher, por exemplo, o Caetano Veloso. Caetano Veloso. Por exemplo. Então, eu, como cantou recentemente o Menina da Ria, olha, pensava a cantar As Meninas do Fado. Exatamente. Muito bem. Temos que deixar o mote para ele fazer um tema. Exato. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Então agora vem o que nos dizem, este é que é o difícil mesmo. Este é que é o difícil? Sim, sim. Então vai haver um disco de tributo a um autor nacional. Ok. E querem que vocês façam uma versão de um tema. Sim. Para integrar esse disco. Ok. Estamos a falar de que autor, ou banda, ou... E que tema seria esse já agora? Uma banda, então temos que fazer tributo a uma banda e uma escolher banda um tema. Ou um autor, como quiserem. Ok. E escolher um tema para que interesse. Eu acho que assim, Até um critério mais fácil. É, pá, afinal, estás enganado. Então vamos por aí. Já que vimos do fado, podemos homenagear alguém do fado. Muito bem. Se vamos homenagear alguém do fado, vamos homenagear a Dona Amália. Muito bem. Pronto. E aí seria muito mais simples para nós. Agora o tema, há tantos, sei lá, um tradicional. A estranha forma de vida, diz a Ana Rita. A estranha forma de vida. Agora vamos aqui falar, há pouco falou de concerto, apresentação. O que é que podem esperar as pessoas que vão ver um concerto de Saudade no futuro? O que é que podem esperar? Então, podem esperar um concerto simples, acho que ternurente, acho que é o adjetivo. Aliás, sempre que falamos em música como forma de arte, e nomeadamente também no fado, estamos a falar de sentimentos. Sim, sim. Não, não é um concerto pesado, nem super sentimental. Eu acho que cai bem. É bem disposto e é agradável. Eu acho que qualquer pessoa devia ouvir. Muito bem, está feito o convite. Então agora é saber onde é que vão andar os Saudade no futuro. Onde é que nós podemos encontrá-los? É mais, pois, assim de cor não sei. Tem que ser na página do Facebook. Muito bem. Então. No Saudade do futuro. No futuro. Saudade no futuro. Muito bem, nós temos aqui já o link na nossa página, portanto é só ir à página da Rádio Boa Nova, aceder a Saudade no futuro e aí estão os vossos concertos. Sim, sim, sim. Esta avenida vai entoar um refrão. Lisboa tem vida, veste cor garrida ao luar da edição. A mão levada à cintura, marchando pé ante pé, com a voz segura, canta com lisura. Lisboa mostra quem é. Um bairro vadio, deixa-te ao rio. Quer beijar o mar. Vai cantando um fado com um cheiro atrasado e a guitarra a soluçar. E o manjerico rima o namorico a quem eu quiser levar. Sardinha no pão, um ar com balão, Lisboa sai a dançar. O Santo António há quem diga que não será de Lisboa. O povo nem liga, isso é história antiga de quem quer mentir à toa. Festeja-se o padroeiro numa noite de folia. A flor no canteiro não rouba um cheiro, lá festa e alegria. O bairro vadio deixa-te ao rio, diz que quer beijar o mar. Vai cantando o fado com o cheiro traçado e a guitarra a soluçar. E o manjerico rima o namorico a quem eu quiser levar. Sardinha no pão, um ar com balão, Lisboa sai a dançar. Quem eu quiser levar. Sardinha no pão, um ar com balão, Lisboa sai a dançar. Desejar-vos as maiores felicidades e parabéns por este disco e parabéns também pela conversa inteligente que nos permitiu ter aqui consigo. Obrigada. E que seguramente a porta está aberta para que iremos falar mais vezes, portanto já sabe que estamos à espera agora de um Saudade no Futuro 2, 3, 4, por aí adiante, e dos projetos a sol que venham a seguir-se a este. Esperemos que sim. Porque, de facto, o fado vive também muito destas pedradas no charco. E este Saudade no Futuro é, efetivamente, pedrada no charco. não haverá também, haverá seguramente também velhos no Restelo que verão chamar de sacrilégio, e haverá naturalmente muitos, e esses serão muitos mais ainda, dizer que isto é um bom ensejo para que o fado venha a ter futuro, sim, no mais que ele agora é património imaterial da humanidade. É verdade, espero que sim também. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigada, tudo, obrigada. Muito obrigado. Adeus, boa tarde. Não vê quando de mim estás afastado, saudades de ti vou ter. Quando de mim estás afastado, saudades de ti vou ter. Quando estou ao pé de ti, minha saudade desaparece. Ao ver-te ao pé de mim, minha alma se transparece. Ao ver-te ao pé de mim, minha alma se transparece. Meu coração sente saudades de te abraçar. Talvez tu não saibas que eu sofro só por te amar. Talvez tu não saibas que eu sofro só por te amar. Este amor que é proibido, proibido, vai ficar. Um beijo meu é sentido, mas de um beijo não vai passar. Um beijo meu é sentido.